ficar presa, eu nasci pra ficar só. Deixa solteirinha que é melhor. E deixa solteirinha que é melhor. Solteirinha é bem melhor. Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só. Deixa solteirinha que é melhor. E deixa solteirinha que é melhor. Vida boa é a minha, da sua eu tenho dó. Ande sozinha, do que mal acompanhada. Então deixa eu solteirinha. E calma aí, nunca falei que ter um relacionamento é ruim. Entenda, só não nasci pra isso. Eu não tenho talento pra ter compromisso. Será que vale a pena arriscar? Se até ontem tava tão gostoso do jeito que só de boca, de casa ou de bar. Quero ver me acompanhar. Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só. E deixa solteirinha que é melhor. E deixa solteirinha que é melhor. Solteirinha é bem melhor. Eu não nasci pra ficar presa, eu nasci pra ficar só. E deixa solteirinha que é melhor. E deixa solteirinha que é melhor.